Bem-vindos, viadinhos, a mais um UltraCast, o podcast mais imortal da internet brasileira. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Guilherme! O daí? Vigeta! No programa de hoje, falaremos sobre Highlander, o guerreiro imortal. Será que essa bagaça sobrevive à regra dos 15 anos? Custava fazer uma luta de espada decente? E por que continuação de cu é rola? Então chega dessa merda e bora pro UltraCast! Rafael, diga pra nós, sobre o que a gente vai falar hoje? peraí. É um certo carinho que não... Vou passar a pauta pelo chat. Então, cara, olha só. Highlander tá naquele grau de história de coisas que a gente viu há muito tempo, todo mundo achou maneiro na época que passou, e até hoje tá na memória das pessoas como se fosse um grande filmaço, né? E poucos têm coragem de revisitar o filme, descobrir se ele realmente valia a pena, o que, que tinha de bacana no filme, o que, que não tinha. Então, como que foi pra vocês aí? Quem viu Highlander aí antigamente? Quem viu Highlander agora? Como que estão as coisas aí? É, eu vi antigamente, né? Eu não sei, 1990 e sei lá quando. E eu revi recentemente a versão Director's Cut. E Guilherme, você, cara, que tem McLeod no Twitter. You miss! Quando que você viu essa porcaria? É o Guilherme que tem. Não, Eduardo, né? Ô, Eduardo! Cara, eu tô muito chateado de vocês terem me feito assistir esse filme de novo. Porque eu gostava dele. Era tão legal a ideia dos imortais, e aí tinha que matar os outros, arrancar na cabeça. Aí eu assisti de novo e eu vi que é uma ótima ideia e uma péssima execução, cara. Exatamente. E, Rafael, diga pra nós, quando você viu essa bagaça? Cara, eu vi esse filme ontem. Nossa. E que filme porcaria, mano. Puta merda, cara. As lutas mal feitas do caramba. Não, tem pontos, tem momentos bons. Tem momentos bons as lutas, cara. Poucos, mas tem. A gente vai chegar nesse ponto, mas fala pra gente então, Rafael, você que viu mais, depois de todo mundo, você viu aí ontem, mais recente aí, fala pra gente a sinopse do filme. Pera aí que eu tenho que pegar uma kill aí. Cara, a sinopse não é tão difícil não. O McLeod é um escocês, nascido em, sei lá, 1500 e alguma coisa. E... 1536, eu acho. Pois é, e ele, como todo bom escocês, era bom de porrada, né? Só que ele não morria, só isso. É uma boa coisa pra ele ser bom de porrada, né? É o seguinte, vamos usar o mito do Highlander em questão. Ele é chamado de Highlander porque um escocês que mora nas Highlands é chamado de Highlander, só por questões geográficas. Então, daí que começa, né? Porque Highlander virou sinônimo de imortal, né? É, exatamente. Mas voltando, na história do filme, assim, não explica a origem do imortal. Só que eles são imortais, só podem morrer se a cabeça for decepada. E quem decepou recebe, tipo, o poder e conhecimento do cara que ele derrotou. É a aceleração, né? E na verdade, isso é um erro de tradução. Não é aceleração. É o quê? Quicken. No filme é chamado de aceleração, é quando ele sente a presença já de um outro imortal, né? Quando tá prestes a ter uma batalha. Mas isso é erro de tradução, velho. Não é Quicken. Não, sim, não é com isso. Certeza, poxa, com certeza. Mas eu não na verdade, tem um tempinho que eu assisti. E eu tive uma dificuldade, sincera, de achar ele legendado, cara. eu vi em inglês mesmo, então... Mas assim, não explica se é uma profecia ou se é um impulso natural deles, mas assim, eles têm que matar uns aos outros até que sobe só um. E esse um vai ganhar o prêmio. Que não sabe exatamente o que, que é, mas é um prêmio lá que eles vão ganhar quando só sobrar um. E sim, esse é o plot básico desse. Sim, mas daí começa, na verdade. Esse é o plot do 1. Isso, exatamente. Né? No 2 eles tentam explicar por que, que eles são imortais, né? E aí começa o problema. Não, dois, é melhor a gente esperar, véio, porque o 2 ele não é aproveitado nos outros filmes. O próprio 2 teve uma reedição, que eu não cheguei a ver, mas teve uma reedição que cancelou toda essa porcaria de alienígena pra fazer mais sentido com a continuidade. Então, mas é daí que vem a minha pergunta. O 2 foi retirado, o filme 2, ou todo o contexto de explicação que deu também foi retirado? Da onde, por que eles são imortais, realmente ficou sem... Na toda a cronologia não explica realmente. Então, na cronologia... Não explica. Mesmo o anime, o desenho, não pegam essa ideia. Uma ideia muito bacana, né? Com uma execução muito porcaria. Nunca acertou a mão. Então daí o que, que vem? O que, que tinha de maneiro então na ideia, assim? Só porque eles são imortais e vai passando ao longo das eras? Calma aí, ó. O negócio é o seguinte, quando você é parcialmente mortal, você pode. Eles só morrem de uma maneira muito específica, né? Que é arrancando a cabeça. Porra, aquele filme podia ser muito violento, cara. Absurdamente violento, o braço sendo arrancado e o cara pegando o braço pra emendar depois. Podia ter tanta coisa das lutas serem tão legais, cara, e é uma merda, só isso. Não, tem... Cara, o fato das lutas serem ruins, tem o fato da época também, que eles não se dedicavam tanto a ter uma luta maneira, né? Não, mas na época eu até entendo, mas eu vi ontem o Highlander Endgame, que é o quarto filme da franquia, e, velho, fico muito triste. O outro carinha, que é outro imortal, que é o... acho que é Adrian Paul, ele é melhor do que o Christopher Lambert em questão de coreografia, mas mesmo assim é muito básico. Mas o resto do pessoal que luta é tão ruim, assim, tipo lutinha boba, assim, o vilão também é uma porcaria de coreografia. Mas o erro fatal dele é que eles colocaram o Donnie Yen como um dos imortais. Donnie Yen é um chinês que ele participou daquele filme Herói, do Jet Li. Então, assim, as lutas ficaram muito, ficou muito óbvio o quanto os caras são ruins, porque apareceu um cara lá que sabe lutar de verdade. Então teve a luta do Adrian Paul com o Donnie Yen, que são os dois que mais entendiam de artes marciais lá, e foi uma luta boa, eu gostei. Mas depois a luta final com o vilão da história foi uma droga, porque o vilão não sabe lutar. Então fica aqui a coisa, a gente tem que acreditar, suspender a descrença e acreditar que esse cara é o mais foda de todos, quando assim apareceu um cara muito mais foda antes. Eles tentam justificar muito do poder da pessoa por ele ter puxado o poder de alguém que ele já matou, não é isso? Isso. Então, com isso, a desculpa deles, que eles passam mais ou menos, é de que, na verdade, o cara ele é mais poderoso. Ele tem... não que ele saiba mais artes marciais, mas cada golpe dele seria mais eficiente. Porém, nas lutas, eles não conseguiram aproveitar esse detalhe, entendeu? De que o cara podia sambar na frente do outro, mas o outro com uma porrada faria diferença, entendeu? É. Eu não vi o filme, por isso que eu tô calado. Mas é a mesma coisa do... As lutas ruins do 4 são tão ruins quanto a do 1. Eu vi há um tempo atrás. Mas, Rafael, fala a verdade. Não é maneiro você ver um bando de gente lutando de espada hoje em dia? E tendo justificativa pra usar a espada? Eu sei que é maneiro, mas, cara, não é maneiro no filme, cara. Fico olhando aqueles caras. Sério que vocês estão fazendo essa lutinha aí? Ah, não, mano. Vira homem e luta direito, filho da puta. Não. Mas, pois é, daí vem a parte que ele peca. Pra mim, na verdade, assim, a luta de espada foi a parte onde ele mais pecou pra mim. Tem a parte onde ele salvou um pouco, que é a questão da guerra, né? Que apesar de ser uma guerra também bem chinfrim, perante os padrões de hoje em dia, mas as cenas de guerra, eles colocaram realmente um bocado de pessoa escocesa pra lutar, pra correr de um lado pro outro. E aquela cena, assim, na minha memória do passado, era uma cena muito bacana. Era uma luta, uma batalha, um bandido morrendo. Só que depois aconteceu o Coração Valente. Né? Que é um bando de escoceses lutando muito melhor do que aquilo. Mas eu até posso entender, porque no Coração Valente é, tipo, vários clãs lutando contra o domínio inglês. Agora, nessa luta, foi uma luta entre dois clãs. Então aí até posso entender. Mas mesmo porque assim, cara, é um nível abaixo, assim. A batalha em si que é ruim. Não é um tanto de gente. Eles correndo, chega, os caras correm, chegando na frente do outro, sabe o que faz, velho? Fica lá Não são animais, é mal feito. Pois é, mas eu vou descrever pra mim o que justificou que a guerra... Na hora que chegou o camarada lá, que é o vilão, né, o antagonista principal aí do livro, uhum. do livro, do filme, foi mal, gente, desculpa. O Kruger. O Kruger, ele desceu do cavalo e veio o MacLeod, pegou a espada, levantou e de repente o cara simplesmente fincou a espada no peito dele e acabou a luta. Porque ele era foda, cara. Foi uma coisa. Verdade, que eu assim, cara. Eles vão lutar, eles vão fazer alguma coisa. Aí na hora que ele levantou a espada assim, o cara. Ah, ele caiu no chão morrendo, acabou a luta. Não. Aí de repente, assim, o Kruger, que era o grande lutador, um bando de mortal saiu carregando ele embora. E, poxa, não tem a guerra porque ninguém atacou os outros caras que estavam atacando o Kruger. Calma aí. O Kruger devia ter mais de 3 mil anos, cara. E o MacLeod tava... Ninguém tava querendo lutar com ele, bicho. Ele ficava tentando lutar e ninguém vinha pra cima. Ele já tava de guarda baixa, cara. Não, mas, cara. Ele ninguém vinha pra cima por causa do Kurgan. O Kurgan falou, ninguém mexe no MacLeod, senão vai se ver comigo. Ah, tá. O Kurgan falou pra isso. Eu dormi. Beleza, salvou a cena. Eu dormi. Ele falou isso mesmo. Só que eu não tinha associado o fato do Conor estar todo perdido no meio da batalha com esse detalhe. Eu entendo que é anticlimático. Não é uma luta boa. Mas se você colocar... Na cabeça, assim, tipo, como se desenvolveria uma luta de verdade, até que é bem realista. É um cara muito mais experiente lutando com um cara muito mais tosco. Uhum. Ele só vai assim, ele não vai fazer cerimônia, ele mata de uma vez e pronto. Não, agora vem cá, assim, vem cá. Te dá uma balinha, vem cá. Eu não vi assim, no momento do filme, em como que eles sabiam quem era imortal e quem não era? Seguinte. Aí vamos entrar em... Sabe aquela lista do Missão Impossível? Pois é. Teoricamente, um imortal sente outro imortal. Essa é a ideia. E aparentemente, isso está conectado com o que seria esse quickening. Que, aliás, quickening, eu posso estar vacilando aqui, mas o sentido dessa palavra em inglês é mais de criação, de nascimento. Então talvez esse quickening quer dizer tipo alguma energia primordial da criação. Sei lá, alguma coisa assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que parece que essa força deles aí, esse quickening, é tipo uma força que conecta todo mundo. Porque um imortal pode sentir a presença de outro quando tá perto, mas se vocês prestarem atenção no treinamento do Sean Connery lá, porque tem uma hora que um estando lá do outro lá, e o Sean Connery fala pra ele prestar atenção que tinha um alce, e o Sean Connery falou assim: sinta a pulsação dele, tipo, sinta a pulsação do animal que tá perto. E depois de um tempo, o MacLeod conseguiu sentir. Então parece que assim, esse quickening, ele funciona melhor entre mortais, mas parece que é uma forma de conectar todos os seres vivos. E isso é uma coisa bacana, provavelmente foi uma coisa de corte no filme. Tem alguns momentos em que eles tentam dar toda uma justificativa realmente de criação, de vida, toda essa questão entre os seres, né, e justificar os imortais em base por isso, né, provavelmente essa questão dos cortes do filme que fizeram tirou muito dessa parte, ficou mais a parte massa velha mesmo das batalhas, que foi pra mim talvez um grande erro aí do filme, né, da escolha. Eu tava dando uma olhada também, falando sobre lutas ruins ainda, só pra encerrar essa parte dos erros. Cara, vocês se lembram da primeira luta? Lembra, Rafael? Sim, lá no estádio, lá. Exatamente. Eles estão lutando e tem uma certa hora que eles se separam. Uhum. Aí vem a primeira coisa estranha que eu tinha que falar dessa cena. Por que que ele vai pro outro lado da garagem encandando cambalhota? Ele acha legal, né, velho? Não, mas ele fica dando cambalhota. E não é uma, duas, três cambalhotas, não, isso é 50 metros de cambalhota. Cara, isso viu muito. Ele tava treinando pras Olimpíadas, cara. Deixa o cara em paz. Não, e o mais interessante desse cara aí, do Lourinho de Óculos, é que acho que o que me deixou meio esquisito com relação a essa cena, não é só que ele dá muita cambalhota. Quando corta pro carinha já parou de dar cambalhota e aterrissou lá, não mostra o cara parando de dar a cambalhota. Ele dá cambalhota, cambalhota, cambalhota, e depois corta passando pra ele em pé. Então fica esquisito, sabe? Não mostra a transição. Tipo, é o mesmo cara? Tá em outro tempo? O que aconteceu aqui entre você estava dando cambalhota e você parou de dar cambalhota? Isso é muito estranho. É imortal, cara. Não precisa de explicação, não. Logo depois disso, ele vai lá, perdeu a espada e, não sei por que motivo, perdeu a espada e acabou a luta, né? Então agora ele tem que cortar minha cabeça. Ele não podia correr, desviar, não tá fazendo nada. Ele ficou parado esperando. Mas, beleza. Não tô reclamando disso. Às vezes foi o cara pensou assim, ah, eu perdi mesmo, o cara é melhor que eu, então... Né? Mas... Aí começou a cena dos raios. Aí a gente vê a evolução da computação gráfica hoje em dia, né? Cara, que cena tosca, né? Totalmente justificável, da tecnologia, não vamos reclamar. Mas que é tosco hoje em dia. Você vê aquela cena dos raios, os carros ligando, parecendo que ia avançar pra cima deles, tudo. Foi muito... Nano, você não tem o direito de reclamar dessa cena a partir do momento que você vê os arames presos nos ombros do McCloud quando ele ganha do Kurgan, cara. Você não tem o direito de reclamar. Não, para tudo. Eu vou mostrar uma cena pra vocês. Quando a mulherzinha tá presa. Quando aquele negócio vai cair, tem um capuchão. Cara, ele queria ela viva pro... Mas não, velho, porque esse negócio some magicamente depois, velho, não tem jeito. Ah, foi ela que tirou, poxa. Quando ela tava caindo, não. Tosco. Tá saindo do... Você vê, obviamente tá saindo da cintura dela aqui. Eles podiam ter colocado atrás dela, né, véio? Tipo, não sei por que não fizeram isso. O cara que editava falou assim, pode deixar que eu tiro. Aí na hora de tirar ele esqueceu. Mas o problema é que ela aparece várias vezes. Tipo, aparece umas três vezes. Então, tipo, não tem desculpa, velho. Como é que eles conseguiram? Eles deixaram, velho. Viram depois e assim. Cara, mas isso aí eu justifico também com a frase do Monteiro Lobato, né? Dos erros tipográficos, né? Que ele agradecia os erros tipográficos, que tinha a grande habilidade de sumir na hora da revisão e reaparecer na hora da impressão final. É mais ou menos a mesma coisa, né? Na hora da edição, ninguém viu essa cena. Na hora que saiu no cinema, a primeira sessão pro camaradinho já viu, provavelmente. O garotinho que você tava na frente falou assim, olha ali o cabo, e todo mundo do cinema riu. Na pré-estreia, o diretor deve ter vergonha dessa cena. Outra coisa também, gente, e me explica aí como que aconteceu, então, vocês que viram aí há menos tempo, como que aconteceu esse negócio dos imortais começarem a se enfrentar? Como que surgiu essa ideia? Viu alguma notícia? Não, pra mim isso aí é o roteirista, cara. Tipo, o roteirista disse assim, olha, eu não tenho uma desculpa boa pra gente colocar imortais pra se matarem. Tá bom. Cara, ótimo, peraí. Mas tentando analisar um pouquinho o filme, é assim, uma coisa que eles não explicam é que tem um ditado lá, que os imortais vão sentir um impulso para ir para uma terra distante e que isso seria lá uma reunião para eles se matarem lá. Mas não explica se isso é uma profecia ou se isso estava escrito em algum lugar, sabe? Não explica de onde veio essa frase, mas todos os imortais conhecem essa frase. Não sabe exatamente como eles conhecem, mas conhecem. E o que parece é que tá meio codificado neles, porque ele fala que eles vão sentir um impulso pra ir pra uma terra distante. E essa terra distante seria os Estados Unidos. Sim. Então, tipo, como eles se encontraram lá, quer dizer que existe um impulso natural nos imortais pra irem pros Estados Unidos. Mas assim, não é só uma profecia. Tipo, é uma profecia associada, associada com um impulso natural deles de irem pro lugar. Então eles sentem um impulso de chegar perto de um outro imortal e matar ele. Aí depois de um tempo eles vão todos pra uma terra distante e todo mundo se matar até sobrar um. Sim, parece que sim. Beleza. Sean Connery, que era o Ramirez. Por que que ele resolveu, não vou participar, eu vou pegar esse carinha aqui e vou treinar ele? Qual era a intenção dele com isso? Primeiro, o Ramirez que era o Sean Connery. E segundo, o plano do Sean Connery era de não deixar o Kurgan ganhar. Essa era a grande missão dele. Tinha que encontrar um inimigo do Kurgan, alguém que tivesse interessado na morte dele, e aí ele foi treinar o cara, porque ele lutou uma vez com o Kurgan e ele feriu, não mortalmente, né, mas pegou no pescoço, quase que ele ganha do Kurgan. Só que ele viu que não dava pra ele ganhar sozinho, então ele teve que treinar outro cara pra ajudar ele. Só que o Kurgan... Não, mas isso aí foi depois. Cara, ele começou... Porque ele foi treinar o cara, ele acabou se dando mal. É. Não, mas foi porque o Kurgan foi esperto, né, cara, ele esperou o Sean Connery estar sozinho. É, mas isso... Não, realmente faz sentido, é isso mesmo. Ele queria treinar alguém pra enfrentar o Kurgan. Mas parece, mas assim, que o Sean Connery sabia. O Sean Connery, não o Ramirez. Sean Connery. Exato. Que assim, se o cara que ganhar o prêmio for legal, vai ser bom pra humanidade. Se o cara for mal, vai ser porcaria, apocalipse, todo mundo vai se ferrar. Uhum. E como ele sabia que o Kurgan não era apenas mal igual pica-pau? Como também era muito bom lutador, então eu vou fazer assim. Eu vou sair treinando algum carinha que queira matar o Kurgan, um carinha que seja bonzinho, né? Uhum. Pra que, mesmo se eu não ganhar, tipo, eu suponho que o Sean Connery queria ganhar também. Ou pelo menos estava interessado. Uhum. Se eu não ganhar, pelo menos alguma outra pessoa de boa índole tem chance de ganhar. Eu achei na questão de aumentar as chances de alguém bonzinho ganhar o prêmio. Não necessariamente de eu ter que ganhar. Miserável, né? Como? Porque assim, ele ia usar o McLeod pra matar o Kurgan e depois ele matava o McLeod. Pode ser, né? Depois eles lutavam, cara. Aí a gente vê o que, é que acontece. Mas realmente o negócio do pescoço foi depois, né? Foi durante aquela batalha no castelo. Agora que... Por que o McLeod estava fora de casa? E o Sean Connery tava trocando ideia com a mulher dele. Isso faz muito sentido, cara. Isso faz muito sentido. Ele não sabia que o Sean Connery tava disfarçado de Ramirez. Ele não sabia que era o Sean Connery. Exatamente. Mas a pergunta não é por que o McLeod tava fora de casa. É por que o Kurgan não esperou. Também, né? É, não sei. Não tem explicação pra isso. Não, porque assim, primeiro assim, o Kurgan... Ele ter perseguido o Connor na batalha, ótimo. Mas na hora que ele encontrou o Ramirez, uma frase tirou todo sentido da cena. A frase assim, onde está o Highlander? Porque se ele não tivesse colocado essa frase, podia ser que o Kurgan estava andando, procurando algum imortal, de repente encontrou o Ramirez naquela casinha, matou o Ramirez, estuprou a mulher e foi embora. Né? Uhum. Agora, a partir do momento que ele chegou pro Ramirez e perguntou onde está o Highlander, então ele sabia que o Ramirez estava com o Highlander. Então ele tinha que ter esperado, era que fazia sentido. Se ele estava tão obcecado assim para matar o Highlander. É, cara, é verdade. Então, é isso que eu tô falando assim, é um erro de cena. Alguém na hora de estar escrevendo o roteiro colocou aquilo, alguém que estava lendo esqueceu de dar essa revisão e por aí foi o erro, entendeu? Tu me lembrou uma parada foda agora. No comecinho do filme, quando o McLeod é ferido mortalmente e tá lá morto, depois ele ressuscita, mas ele tá lá morto, aí aparece algum maluco que tá lá velando o corpo dele e diz assim, cale-se, mulher, ele é um guerreiro imortal. Tipo, por que esse cara falou isso? Erro de tradução, cara. Puta que pariu. Erro de tradução. Que porra é essa? Para que essa frase não faz sentido. Exato. Ele é um guerreiro imortal. E tá lá. Ele vai embora. Eu vou achar essa porra. Exatamente. Provavelmente era de tradução, velho. Não, provavelmente foi de tradução. Por quê? Não só porque não faz sentido nenhum o guerreiro imortal estar partido, ele saber que ele é imortal, mas achar que ele é o demônio, esse negócio todo. Mas qual é a tradução do nome do filme? Vocês viram? Seria o quê? Highlander, o guerreiro imortal? Highlander, o guerreiro imortal. Calma aí, em Portugal é o duelo imortal, hein? Exatamente. Mas o que acontece? Provavelmente a frase era pra assim, cale-se, mulher, ele é um Highlander. É, ah, sim, pode crer, pode crer. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem aí. Devo assisti-los. Silêncio. Ele é um guerreiro imortal. O último som que ele ouvir não deve ser a voz de uma mulher. E o Rafael foi embora na hora que eu queria, a hora que eu ia chamar ele. Porque assim, olha a profecia. Vão se juntar numa terra distante, aonde eles vão se enfrentar e irá sobrar somente um. Isso não é o Mundial Interclubes? É, cara. É o Mundial Interclubes, cara. Inclusive... Eles estavam se enfrentando, né? O caso Corinthians, né? O imortal da América do Sul. Uhum. Né? Venceu a Libertadores invicto, sem perder a cabeça. Foi pra uma terra distante, o Japão, e se enfrentou até sobrar um. Exatamente. Mas pra justificar isso, observem o filme. Começa o filme nas semifinais. Tá o McLeod enfrentando o camarada de Namib. É o McLeod. Caramba, puta merda. E o gol foi de cabeça ainda, outra... velho. Exatamente. E na outra semifinal, tá o amigo dele enfrentando o Kurgan. E o amigo dele é o Mazembe, cara. Por isso que é tão ruim. Pois é. É da África, né? Cara, foi tão legal. Ó, é tão Mundial Interclubes isso que a morte do Mazembe foi morte súbita, né? Foi do nada, ele morreu. Pois é. E no final, a batalha final ali, que muitos dizem que foi comprada, e terminando com a vitória do Connor, né? Exato. E agora me explica o seguinte. É, eu sei que tem uma explicação que o terceiro filme vai justificar melhor, mas é o seguinte. Connor tem quantos anos? 500 anos. Uhum. É, por aí. Kurgan tem 3.500 anos. É isso? Ele tinha que ser de uma força tão maior do que a do Connor que não tinha nem chance de batalha. Cara, você tem que levar em conta que o Kurgan cortou a cabeça do Sean Connery, que tinha uns 2.000 anos. Exatamente. Sim. Que era egípcio, né? É. Sim. Então, me explica como que daí o Connor venceu ele numa batalha normal. ou ele não tinha realmente esse poder que eles absorviam não fazia tanta diferença quanto um treinamento em si, ou, né, que aí realmente é uma coisa que vale a pena comentar, que é a questão que o terceiro filme vai colocar do poder de quem ele sugou, né? Vai de quem ele absorveu os poderes. O Kurgan pode ter 3 mil anos absorvendo de vários imortais fraquinhos. Isso. E o Conan, às vezes, com duas ou três mortes ali muito, muito poderosas, tipo o Ramirez, que não foi dele, mas desse nível, já poderia superar esse poder. Cara, eu tenho uma teoria aqui. Eu não sei se vocês vão concordar, mas enfim. Toda vez que tem dois imortais muito poderosos lutando, o lugar em volta explode. Não sei se vocês perceberam. Toda vez que tem alguém lutando nesse filme, você pode ver, cara, quando o Atlético de Madrid tava enfrentando o McLeod, ele morreu e não aconteceu nada, cara. Só aquela parada lá que eu chamo de aceleração, mas não é. Que ele sugou a energia do cara. E quando o Mazembe morreu também, não teve nada. Estavam lutando num beco, aparece um maluco com a Uzi. Por quê? Tudo bem, tanto faz. E aí não acontece nada. Cara, esse filme fica muito top se você lembrar dos tiroteios em escolas que estão tendo nos Estados Unidos. É por causa de caras como esse. É verdade. Pois é, né? É verdade. Só pra provar um pouco da maldade do Kurgan, veja que no final ele fica com os olhos corrompidos da maldade. Olha lá na imagem que eu coloquei. Tô olhando aqui agora. Compara a primeira cena, como é que estão os olhos do Kurgan. Ficando preto, fazendo de maldade. Fica um diabos, eles quiseram dizer isso, velho. Que o Kurgan é tão mal que mudou os olhos dele. Porque ele comprou lente de contato, né? Ou isso, não. Né? Ele tá parecendo o gato do Shrek, cara. O gato de botas. Tá querendo hipnotizar ele, então. Ele fica assim, ai, que bonitinho. Que bonitinho o Kurgan. Que bonitinho. Olha pra foto dele, velho. Compara com a sua frase, cara. Só que em vez de tirar o chapéu, ele arrancou o cabelo todo, né? Ficou muito bizarro, velho. Ele deixou uma mecha de cabelo conectado com uma tatuagem de caveira que ele tinha no lado da cabeça, velho. Isso é muito punk. Aí venceu lá. No caso do Corinthians, ganhou os prêmios, ganhou o carro da Toyota e tudo. Mas no caso dos imortais, o prêmio não foi um pouquinho caído, não, gente? Cara, caído em termos, né? Porque ele virou onisciente, né? Sim, sim. Não, primeiro, olha só, o prêmio, ele perdeu a imortalidade. É, prêmiozão. Maravilha. Não, pois é, né? E depois disso ele ganhou o poder de influenciar. Cara, eu acho que o Kurgan ganhou, viu, então? Mas, cara, pensa você. Você ia querer esse poder? Cara, eu prefiro a imortalidade. Pois é, então. Pois é. Você é o único imortal. Ninguém nunca mais vai te matar porque ninguém sabe da porcaria de arrancar a cabeça. Melhor coisa, cara. Mas vamos pensar no como esse prêmio é ilógico. Ó, tá, o cara fica onisciente com o objetivo de aprimorar a humanidade, né? Ele pode fazer o que ele pode influenciar todo mundo. Mas o cara que ganha o prêmio é o melhor combatente. O que combatente entende de diplomacia, ciência ou o que seja? Ele entende de dar porrada. Cara, eu tava pensando nisso aí. Eu acho que o fato dele ser imortal faz com que ele conheça o mundo muito melhor do que qualquer pessoa, cara. Eu acho que é isso. Pode ser, né? Não, mas aí que vem, vamos pegar então, beleza. Ó, você conheceu o mundo, você deu a volta, agora você pode influenciar as pessoas pra um mundo melhor, ou não, caso o Kurgan tivesse ganhado. Mas daí? Você perdeu a imortalidade, então esse seu poder durou um tempinho, toda a sua experiência e tudo, durou um tempinho e acabou. E o mundo volta pro mesmo jeito que era antes. Tem que ser bem preciso, né? Nas ações dele, que tem tempo finito. Exato, ele tem que Exatamente. Ser... Não, imagina que por algum motivo, agora que ele perdeu a imortalidade, ele tá com o poder dele, tá influenciando a humanidade, saiu, acabou de ganhar o prêmio, começou a falar assim, nossa, agora eu vou influenciar, vai acabar com a guerra e tudo. Aí ele desce daquele prédio, onde ele tava lá com o Kurgan, é assaltado, ele reage, morre, acabou. Exatamente. Desacostumado a ser mortal, desacostumado. Exatamente. Cara, eu tentei procurar, porque eu acho que essa coisa de mortal tem alguma raiz mitológica. É que eu acho que existe algum mito, eu não sei de onde, que é assim, ou um grupo de caçadores, ou um grupo de irmãos, não sei exatamente, que era assim, quando um morria, a força dele passava pros outros. Você já ouviu falar alguma coisa parecida com isso? Cara, eu vi muitos lugares fazendo referência, mas nunca vi nada antes, pré-Highlander, entendeu? Os índios faziam isso, né? Eles devoravam... Tinha índio, né? Então, se a gente é uma pessoa imortal, tem desde o judeu errante, aí tem várias ideias, né? Realmente. É, não sei. Eu não conheço a história do judeu errado direito. Tem história. O judeu errante fez alguma coisa de errado, que agora me foge a mente aí, mas ele se tornou imortal. Tanto que no anime Evangelion, né, a suposição de que o chefe do Genda Ikari seja o judeu errante. O cara do óculos lisinho. Sim. Então, mas, cara, daí veio. Alguém tem mais alguma coisa ainda pra falar do primeiro filme? Cara, eu só queria... Não é nem do primeiro filme, acho que é geral. Vocês não acham que tem um erro estratégico no jeito que eles lutam, não? Tipo, por que não usar armas de fogo? Não seria pelo menos uma distração pra você cortar a cabeça do cara mais fácil? Eu acho que algum carinha no seriado deve ter feito isso. Sim. Acho uma questão, assim, meio de honra, assim, sabe? A maioria deles é ter uma honra pessoal que ele não faria isso, uma coisa assim. É, esse pessoal das antigas é assim, né? Mas não só isso, né? Mas se ele tivesse uma arma com um calibre realmente alto, né? Que não seria uma arma de mão, né? Uhum. Explodiu a cabeça do cara, né? Exatamente, explodiu a cabeça, também ficou com a cabeça. É, a única arma de mão que pode fazer isso é a arma do Dirty Harry, cara. Magnum 44. Exato. Assim. Não, ou qualquer arma do Preacher. Quem já leu o Preacher, vê aí, o cara dá um tiro e arrebenta meio mundo com a bala. Mas aí vem, gente, o seriado, inclusive, já foi um ponto que eu considerei até um ponto alto, né? Acho que foi um dos melhores aproveitamento do Highlander. Mas, como em geral, cara, o filme, a gente falou que é tosco, tudo, mas o filme ainda se salva porque você ainda se diverte com o filme. Pelo menos eu me diverti, apesar de todas as coisas toscas aí que sim, eu comentei. Sim, cara, caralho, cara, agora eu tenho que falar um negócio. O Christopher Lambert, por que a gente não falou ainda dele, cara? Porque ele já falou agora. Cara, tipo, primeiro, você é um imortal de 500 anos e você não sabe se vestir. Por que ele usa um sobretudo do Espentou Bujinganga, cara? Pra guardar a espada tranquilo, de boa, sabe? Exatamente, espaço, cara, isso tem explicação. Mas os outros não usam nada disso, cara. Os outros não usam. Aí o. Não, outra agora coisa... eu quero explicar como aquele camaradinho de terno, porque assim, o Kurgan tava nem aí pra nada, né? Tem que usar com a espada, tô com a espada aqui, que vai me enfrentar. É. Mas o camaradinho do começo do filme, o amigo dele, o camaradinho do começo do filme, o Atlético de Madrid. Uhum. Como que ele. Onde que ele guardava aquela espada? Não responda. Não, e o. Você podia até falar que o camarada lá, o. Esqueci o nome dele. Você é chamado Manzembe, mas não é o nome dele. Manzembe serve. Tudo bem, ele tava usando, tipo, uma roupa mó largona lá, tipo. Mas ele tinha uma cimitarra grotesca, velho. Não tem jeito de esconder aquilo debaixo lá, não, velho. Exatamente. Ele tinha uma espada curva, velho. Não tinha jeito de esconder aquele trem. Exato. Agora só uma coisa. Por que que o Kurgan sequestrou a mulher e deixou ela presa? Eles tinham que se enfrentar de qualquer jeito? É? É, mano. Isso é o erro do caramba, hein. Mas ele podia ter matado ela, que não fazia diferença, ia ter que se enfrentar mesmo. Não, ele por tava... Por que que ele sequestrou? Ele tava guardando ela. Ah, não, mas ela. Ele queria desequilibrar, ele queria desequilibrar. Ah, psicológico o negócio. Ô, velho. Exatamente. Se ele decepasse a cabeça da mulher e exato. Entregasse pra ele numa caixa, eu acho que ia desestabilizar mais, velho. De boa. Cara, eu tô com medo de você, Guilherme. É verdade, cara. O Kurgan foi mais bonzinho que você. Cara, o meu palpite é que ele ainda tava guardando ela pro David Lopan, lá do Aventureiros do Bairro Proibido, cara. Mas tá aí, uma coisa que você fez pensar agora, que você tava comentando do Christopher Lambert, tá aí o prêmio que seria maneiro, ele virar o Raiden. É, pode crer, cara. Porra. Quando tava aqueles relâmpagos lá, ué. É verdade, olha aí. Faz todo sentido. Exatamente. O cara absorveu tanto raio que o cara só começou a soltar nada raio. Pera aí, para tudo. Véi, Mortal Kombat é a continuação do Highlander, velho. É sim. Por quê? Porque você vê que no Mortal Kombat dá fatality, despedaça todo mundo e eles continuam vivos. Verdade, cara. Mesmo os que arrancam a cabeça, então é até uma evolução, né? Não, justamente. É, tem a questão do arrancar coração também, né? Cara, pois é, daí que vem uma coisa. Eles regeneram, não é isso? Sim. É, sim. Regeneram. Mas eles, eu acho que eles não crescem órgãos de volta. É daí que vem, exatamente isso. Eles não crescem um órgão de novo. Eles regeneram, eles cobrem ali. Feriu o tecido, regenera o tecido. Se arrancou o braço, você junta o braço de novo, ele regenera o tecido e por aí. Mas vai. É que eu acho, véio, porque um seriado tinha um imortal que teve a mão decepada e ficou sem, velho. Colocou um gancho no lugar. É, cara, mas a gente não sabe o que aconteceu com essa mão, né? Justamente. Mas daí que vem. E se o cara arranca o coração dele? Ah, cara. Ele regenera. Arranca o coração e esmaga. Não tem mais como botar coração de volta. E aí? Cresce um coração novo? Daí o cara fica sem sangue em estado latente até alguém colocar um coração bovino nele, um coração de porco, alguma coisa assim. Mas não morre, né? É, deve ficar em estado de semi-morte. Cara, eu não sei o que é que acontece com o pulmão quando ele enche d'água. Ele acontece algum efeito além de a pessoa parar de respirar, porque ele entra na água, não. Né? Como que ele agora você lembrou de uma coisa. É isso mesmo, você lembrou de uma coisa. Ele conseguia respirar debaixo d'água. Pois é, cara. Esse que é meu problema. Ele não falou que ele ficou sem respirar, mas mesmo assim ainda tá vivo. Ele conseguia respirar. Exato. Então, minha suposição é que, mesmo sem coração, o sangue ia continuar circulando, magicamente. Não precisa, pra que explicação, né? Só que aí ele ia se tornar uma pessoa mais cruel, cara. Porque agora ele não tem coração. O Gurga, o que aconteceu com o Gurga no começo, né? Exato. Justamente, né, velho? Arrancaram o coração dele e jogaram pros cães. Aí tem as duas séries, né? Que é a Highlander mesmo, né? E Highlander The Raven. Essa, a primeira eu vi ainda, né? Mas a segunda eu não vi. Eu não vi mais cedo do que se trata. É porque tinha uma personagem, uma mulher imortal do primeiro seriado, que virou frequente no seriado. E ela era uma ladra. Então, ela ficou popular bastante pro pessoal achar que, assim, olha, vamos fazer um seriado só dela. Ah, é o spin-off, então, da... É, spin-off. Uhum. Ah, beleza, então. E as animações que vieram, né? Tanto... Uhum. Primeiro a gente comentar do desenho, né? A série animada. Que eu acho que é onde eles vão trabalhar um pouquinho melhor o passado, né? Não, não é isso? Eles trabalham muito mais o passado no desenho. Mas o desenho é no futuro. Ué, mas não, mas o desenho não é baseado nas lembranças deles? Eu não sei, porque eu não peguei pra ver de novo, eu só vi, sei lá, anos atrás. Então, eu na minha mente, eu também não, eu vi há muito tempo atrás, né? Eu posso até cortar essa parte que a gente tá falando porcaria agora. Mas o... Na minha memória, o desenho se passava no futuro, mas com eles recordando constantemente o passado, entendeu? Tinha alguma coisa no futuro que acontecia, eles lembravam do passado lá na Escócia. Ah, mas essa é a estrutura básica, né, dos camaradas. Aliás, de todos os filmes do Highlander. Aliás, a única coisa boa, assim, do filme mesmo é esse jogo que ele faz do passado e do presente, cara. Isso eu acho bem legal. Que o Eduardo Spohr pegou pra Batalha do Apocalipse. Pronto, exato. Eu não li, ele faz isso também? Faz? Aham. Uhum. Okay. Ele faz... Não, Batalha do Apocalipse é assim. É estrutura narrativa de Highlander, combates de Cavaleiro do Zodíaco e cosmologia de Dungeons & Dragons. Poxa, deve ser show, hein? É bacana, velho. Tipo, é divertido de ler. Eu só comecei, cara, mas aí eu não continuei, não. Mas eu sei. Na verdade, eu me senti derrotado agora, porque o Maia já leu. Abraço, Maia. Depois desse desenho aí, né, veio a animação em flash pra internet, que eu, sinceramente, só vi agora que o Guilherme mandou uns links. E não ficou ruimzinho, não, cara. Ficou bom. Ficou arrumadinho, né? Cara, mas... Quer dizer, ficou arrumadinho para 2000. Eu não sei, tem que ver que outras animações do que tava rolando naquela época, velho. Porque se, por exemplo, se o Congregate já tava mais ativo em 2000, já tinha animações e flashes bem, bem mais legais, velho. E feitas por carinhas, tipo, sozinhos no quarto deles, velho. Então eu não sei. Mas aí veio o anime. Quem viu o anime? Eu vi. Não, tu viu, Eduardo? Não, cara. Não? Cara, o anime... Eu vou te falar que eu vi e eu gostei, né? Uma... O Nano falou com a vergonha. Eu vi e eu gostei, né? Cara, sinceramente, assim, antigamente eu gostava muito de anime, né? Como eu já comentei, eu fui criado lendo Vagabond, lendo... Apesar de que eu não comentei pra vocês, não. Mas eu fui criado lendo Vagabond, lendo Evangelion e tudo, né? E eu fui ao contrário, né? Eu conheci primeiro os quadrinhos japoneses e depois os quadrinhos americanos, né? Apesar de conhecer Batman, superalmente conheço desde pequeno, mas ler alguma coisa de quadrinho americano ou inglês ainda, e muito depois do quadrinho japonês pra mim. Então, assim, e hoje em dia, eu vejo alguns animes, cara, e realmente dá vergonha de falar que eu gosto disso, entendeu? Mas... É porque, assim, o anime, ele faz uma coisa semelhante ao que foi feito no terceiro, Que o terceiro filme, o que ele faz? Ele expande um pouquinho o universo do, dos imortais, introduzindo o elemento do ilusionista. Tudo bem, ele fez isso. O anime, ele expande também um pouquinho só, introduzindo aquele espectro de um druida. Sim, sim, sim. Aliás, isso volta um pouquinho do Highlander, né? Porque já que o título é Highlander, o imortal sempre tem que ser um escocês, né? A ideia era que os imortais fossem escoceses, né? Pra que perpetuasse, né, o contexto. Você viu o destroço que tiveram que fazer com William Wallace pra matar, né? Mas um dos pontos altos da anime pra mim foi exatamente como que eles fizeram, né? Eles resolveram contar realmente do começo pro final, né? E como não era, ou pelo menos foi o anime que eu vi, é esse mesmo que você viu, Guilherme? Sim, sim, é do Colin McLeod, né? Aham, uhum. E ele uhum. conta realmente, em vez de ficar voltando pro passado, ele foi contando através das eras, não foi isso? Foi a impressão foi. Que eu ouvi há muito tempo atrás, porque eu vi esse foi em 2007. Sim, teve uns flashbacks, mas assim, começa, assim, mistura um pouquinho a cronologia, mas usa o futurista como o palco principal e de vez em quando volta para as eras passadas, mas é bem rápido assim. Sim, não, mas o anime, ele tem alguns pontos interessantes. O anime tem alguns pontos interessantes que, da caracterização de alguns personagens, que acho que vale comentar. Primeiro que o vilão ele foi muito interessante, apesar de do aspecto dele ser bem estereotipado. É o vilão de anime que é todo tranquilão, que fica dando risadinha enquanto luta. É, uma coisa interessante que eu achei nele é o Máximo Pegasus, né? É uma coisa assim, né? É, eu achei interessante que é um carinha que buscava perfeição. Ele era um general romano. E é um cara que não só buscava uma sociedade perfeita, mas ele buscava ser perfeito. Então, no começo, uma introdução que eu achei muito interessante, que no começo, quando ele aparece, ele tá dando um solo de guitarra. Daí uma mulher fala assim, nossa, foi excelente, né? Ele fala assim, mas não foi perfeito. Depois aparece ele esculpindo um busto gigante. E ele sempre pede, ah, como é que ficou, sabe? É um cara que ele tá, já que ele é imortal, ele tá buscando a perfeição em tudo que ele faz. Ele quer fazer Ele quer ser um músico perfeito, um escultor perfeito, um lutador perfeito e criar a sociedade perfeita. Então, nesse aspecto, eu achei interessante a caracterização do vilão. Ele não é necessariamente maldoso. Ele só tem uma visão muito rígida do que é perfeição e quer fazer qualquer coisa pra atingir essa perfeição. Não, exatamente. Na verdade, ele é um... Na visão tosca, né? Mas ele seria um artista, né? É. Buscando ter a perfeição em tudo que ele tem. Mas tem um detalhe que vale comentar, que na verdade, assim, tudo isso é baseado de que o Conan ganhou o prêmio, né? Eu acho que nesse ponto eles não estavam se importando mais com isso, não. Aí fizeram a retcon e acabou, né? Beleza. Eu falo assim, existem imortais, pronto. Mas eu até achei legal que no comecinho usou o exagero associado a animes, né? Que o primeiro imortal que você vê o Colin McLeod matando é um imortal mutante que usa uma serra elétrica em vez de uma espada. Então isso, o desenho ganha pontos por causa disso. Ele já sim, é um cara, isso foi muito, vale muito a pena. Porque já é uma coisa que, na verdade, se você for pensar, realmente, assim, no serra elétrica de hoje em dia não vão compensar para uma luta, né? A não ser pelo fato de assustar o oponente. O oponente com habilidade consegue, com uma espada, matar qualquer um com uma serra elétrica. Mas pensando numa visão mais futurista... Não é só uma motosserra futurista, mas é uma motosserra futurista segurada por um grandão mutante. Então a lâmina laser é no lugar do futurista. Podia ter sido. Mas é engraçado. O sabre de luz, né? Cadê o sabre de luz? É, pois é. Acho que sabre de luz, eu acho que os imortais não usariam, porque a possibilidade de cometer suicídio é muito alta. Autodecapitação. Pode crer. Sério, acho que seria um risco pros imortais. Sim, sim. Agora, cara, e nesse novo filme, já sabe aí que vai ser o I Know Right vai ser o Conor McLeod, né? Mas I Know Right é o Ryan Reynolds. Mas é por causa da frase dele do trailer. Mas tem ideia de como vai ser o roteiro? Se vai seguir mesmo o padrão? Alguém ouviu alguma notícia aí? Cara, eu não sei, mas seria muito legal se eles fizessem que nem o Vegeta falou ali, ó. Aproveitasse a questão da imortalidade. E saísse decepando o braço, pulando de prédio, esse tipo de coisa. É, o problema é que hoje em dia a gente tem a porra da classificação indicativa, que tem que colocar o filme pra 13 anos. Cara, e daí que vem, né? Porque se eles forem aproveitar o roteiro, então tem que colocar o Kurgan na história, né? Mas é remake, né, velho? É reboot, na verdade, né? Anunciado. É, acho assim, então eles poderiam fazer duas coisas. Deixar as cenas mais porradeiras, né? Uhum. E decidir... Mesmo que não mostre na tela, ter uma ideia coesa pra não ficar esquisito, assim, tipo, de o que é exatamente esse Kurgan? Sim, isso seria um detalhe interessante, né? Porque, na verdade, é o que eu tô falando, cara. Quando criaram o filme, pensaram assim, ó, vamos fazer um filme que tenha um cara lutando de espada hoje em dia. Tá, mas por que que ele usa espada? Ah, porque ele só morre se arrancar a cabeça, então não pode dar arma de fogo. Ah, então beleza, então, bora fazer o filme. Não chegaram e pensaram, ó, vamos justificar alguma coisa, entendeu? Isso veio depois. Deu certo o filme, agora a gente tem que pensar alguma coisa, explica aí, cara. Cara, aleatoriamente agora eu lembrei de uma cena que eu achei muito divertida, inclusive por conta da dublagem. Que é quando ele tá conversando com o Mazembe e ele diz assim, pô, você lembra da última festa que você fez? Faz, sei lá, 200 anos. Aí eles lembram de uma festa que o MacLeod tava morto de bêbado. Eu lembro. E ele... É muito bom, cara, que ele diz assim, eu estou pronto. Aí ele cai no chão com a espada. É sensacional. E aí, o cara mata cego. Ele. Hã? A peruca tá bloqueando a visão dele. Exato. Ele é morto umas 10 vezes e levanta e diz assim, ó, oh, cara, acho que a gente resolveu, né? Desculpa aí, eu vou embora. Vai embora, cara. Essa cena foi boa. Ah, não, corrigindo aqui, não é reboot, não é refilmagem mesmo. Uhum. Então, daí que vem mesmo, cara, quem seria um bom Kurgan hoje em dia? Pô, cara, essa é uma boa... É por isso que você é o host. Pra mim, o Kurgan... Wesley Snipes. Wesley Snipes? Porra, cara. Você tá de... Só que eu não encaixaria com a história, né? Mas o Wesley Snipes podia entrar como o Mazembe. Não, mas o Wesley Snipes, ele é bom lutador. Quando ele foi vilão? Ele foi vilão alguma vez? Cara, ele foi lá no Simon Phoenix, né? O demolidor do Stallone. Ah, isso. É sério. Ele é perturbado, isso. Cara. Muito perturbado. Isso, ele é porra louca, velho. Cara negro do cabelo loiro com arma de laser é foda, cara. Aí, boa. É, um ponto para o Kurgan. É, um ponto para o Wesley Snipes, né? Cara, outro ator, sei que sim, talvez já passou do da hora também, seria o Dolph Lundgren, cara. Porra, cara. Pronto, agora sim. O Gunner, né, do Mercenários. Mas eu quero que seria mais, assim, sério, né? Eu não sei como é que foi a atuação dele no Mercenários, que eu não vi. Não tem atuação, né? Não, agora... Ele é um cara sem expressão, mas assim... O tipo físico dele é bom, né? Pra isso, o tipo físico dele, esse que é o ponto dele. Ele se encaixa pra mim com um perfil de Kurgan pelo tipo físico. Apesar dele fugir dessa ideia de ser um personagem genérico, mas talvez se forçar um pouco, talvez ele vá, né? Porque ele sabe ser cruel, ele sabe fazer cara de cruel. Cara, Nicolas Cage como vilão, velho, acho que seria muito legal. Nicolas Cage encaixa qualquer papel, né? É muito sacanagem. Eu vou fazer super não, chama o Nicolas Cage. Como é que chama aquele cara que fez o Hellboy? Ah, pois é. Porra, ele fez até Loucademia de Polícia, cara. Ele era um vilão. Era um russo maluco vilão. Ah, tô lembrando. Ron Perlman. Pronto, ah, esse mesmo. Esse aí. O Homem Pérola. Homem Pérola. Exatamente. Mas ele também já passou da idade, né? Ah, velho, mas ele faz Hellboy, velho. Hoje tem CG, hoje tem maquiagem, hoje dá pra resolver isso. Mas então coloca ele aí, né? 62 anos, mas... Mas vai. Schwarzenegger tá aí, pô. Cara, e a mulherzinha lá, a legista lá? Quem que seria? Qualquer uma, né? É porque o problema, véio, é que mulher bonitinha e boa atriz, eu só consigo lembrar da Natalie Portman. Não consigo lembrar de outra. Que seria uma boa personagem, uma boa atriz, hein? É sim, mas é porque ela é boa atriz, mas eu não conheço. Mas é por falta de opção. Eu não tô conseguindo lembrar de outra. Não, mas na verdade não precisa muito ser boa atriz, né? Era isso que eu ia dizer. Na escolha, né? Precisa ser atriz mesmo, porque no filme mesmo a menina lá não faz nada, cara. É, true. Mas o meu medo, sério, de tanto assim, pra mim, o meu medo, sinceramente, é da a legista ser a Megan Fox. Olha aí, tinha pensado nisso. O Kurgan ser o The Rock. Esses são os meus medos. Ai, ai. Não, mas isso é até bom, velho. Porque se for desse nível, eu nem me preocupo em ver, velho. Aí tu chama o Hulk Hogan pra ser o McCloud, cara. Aí tá perfeito. Eu chamo o Hulk Hogan pra ser o Ramirez, né? É, o bigode, né? É verdade. Não, mas aí que vai vir o Nicolas Cage. Caralho. Voltamos ao Nicolas Cage. Mas pensa só, se fosse no Brasil, em vez do Ryan Reynolds, eu ia usar o Callum Raymond. Puta que pariu! Quem é esse cara? O Gabi não assiste TV não, cara. Parabéns, você que tá certo. É, o Callum Raymond, ele é o marido da Grazi Massafera, que tu também não sabe quem é. Exatamente. Não, mas realmente eu não assisto TV. Cara, ele é tão bom ator quanto... Não sei, quanto o como é que é o nome do cara que faz o Indiana Jones, cara? Quem é que faz o Indiana Jones? É o... Sean Connery? Não, Sean Connery. Caralho. Não. Edita isso. Não, nunca. O Indiana Jones, cara. Quem é que faz o Indiana Jones? Harrison Ford. Pronto. Harrison Ford. O Callum Raymond é tão bom quanto o Harrison Ford é em carbonito. Tão bom quanto. Acho que era isso. É isso, né? Gente, já foi. Já, considerações esgotamos. Finais. Considerações finais é que. Acabou. Não tem mais. Então, beleza, então, gente. É isso, então. Até mais. Até mais. Falou.